Kushi and it's a maca. You don't fight against the man who drink him rum, and you still fight against the sense man. So SK guy turn over man, bullet pour your over van. When shot run out, say over van. Pack them up and pallet in a pen over land. Pour from water for to come along. We send the murder creative to Jamaica straight at number one. We bad before Ian Adam, don't give Adam. Run the mall with 45 and P9. Did this Batman the same time. Me slaughter them in a middle day like motherfucking K9. Hey, me now left them for sale line. Each morning a different story. As I open up my eyes, give job praise and glory. Respect my parents, I know they really grow me. Even before we come to this, before we learn. Even know me before I got the hit records. I'm chilling with my homies, so we're shooting up. the thought and make a lot of money. Nothing to me like loving and living. A whole lot of things, shoes, clothes and rings, girls, money, house, cars, bikes and big rims. 100 acres in Jamaica, you got the swing, but still it ain't great without the blessed creator. More money of my more enemies, more item. Looking for the best, God, to stay on it. Ain't gonna stop, I made myself this promise. Kill them like some fucking dogs, better believe it. Never gonna believe it, baby, time is easy. Kill them like some fucking dogs, better believe it. Never gonna believe it, baby, time is easy. Set and verse. Some madden keep running out of earth. Every time the bright covers, people fall in fierce first. Cartels of blood and empty blood, hungry blood thirst. Me and the gal a spurge, have a 22 in our purse. Never send them go madden, no doctor nor no nurse. Cause we seasoning a killing and no nothing where we rehearse. Ten police car a chase, me calico make them guy reverse. Kick it in the first and them go flirt. Otherwise them be pushing up flowers from under the earth. When Mario touch the earth, no chance of a rebirth. Dunkirk, make boys skin blood like chicken, we just jerk. If you fuck with Al-Qaeda network, what we do? Kill them like some fucking dogs, better believe it. Never gonna believe it, baby, can we squeeze it? Kill them like some fucking dogs, better believe it. Never gonna believe it, pop it and we squeeze it. Partner in crime, need the Glocks and the knives. The closest friend to me is the most I got, let me remind you. Punch them like Hulk, kill them in bulk. This book I lose and now them damn right ball. Kill them like some fucking dogs, better believe it. Never gonna believe it, pop it and we squeeze it. Kill them like some fucking dogs, better believe it. Never gonna believe it, pop it and we squeeze it. So y'all say, up to the crime. Blue, blue, ganja groovy, a sua conexão com Ja, Ja, Ja. Você está ouvindo a programação especial da Rádio Fiscar. Programas propostos pela comunidade de São Carlos e região. Para mais informações, entre no site www.radio.fiscar.br ou ligue para 3351-8099. Rádio Fiscar! Escute diferente! Começa agora o programa Independência ou Marte? A cena independente brasileira em seus personagens e projetos. Apresentação, Felipe Silva e Rodrigo Palerosi. Conectando 95,3 FM para toda São Carlos e região. Sim, e para todo o mundo, através do site www.radio.fiscar.br. Começa agora, neste exato momento, a edição de número 116 do programa Independência ou Marte. Para quem não sabe o que é isso até hoje, é um programa que está no ar aí há mais de 2 anos, né? Que é veiculado aqui na Rádio Fiscar, produzido, né? A origem, a base, a raiz é aqui na Rádio Fiscar. Mas com o tempo ele ganhou outros ares, foi para a internet, é um projeto multimídia que publica algumas coisas na internet, tem a parte de vídeo, tem as festas, tem a discotecagem radiofônica, tem várias ações, né, um projeto multimídia mesmo. E você pode conhecer mais sobre ele no myspace.com/indiormars ou também no independenciomarte.blogspot.com. Lá a gente sempre coloca um resumo aí de cada programa e das ações, de tudo que a gente anda participando e vivendo. Exatamente, sempre lembrando que a gente, nós somos Felipe Silva e Jovem Palerosi, e que para você que quer fazer contato com a gente, fazer parte deste universo, pode sempre utilizar o nosso e-mail independenciomarte@gmail.com, ou para quem quiser aí interagir instantaneamente, é só adicionar o MSN aqui da Rádio UFSCar através do contato radioufscar@hotmail.com. Bom, hoje estamos realizando um programa ao vivo aqui, né? Estamos na Rádio Fiscar, nos estúdios da Rádio Fiscar. Mas o programa é mais do que especial, pois vai contar o que aconteceu no final de semana passado, né? Lá diretamente de Rio Branco, no Acre. Estivemos no Festival Varadouro, o quinto Festival Varadouro. Bom, para quem acompanha o programa, sacou que na semana passada a gente fez um especial que uma das partes contava sobre o segundo congresso Fora do Eixo, que a gente participou por lá, e no final de semana, né, sexta, sábado e domingo, rolou o festival com mais de 25 bandas aí de todo o país, e fora do país também, e tudo isso a gente vai contar hoje, essa história aí, nesse programa especialíssimo. Exatamente, é sempre muito bom estar novamente aqui na nossa casa, na nossa base, ao vivo nos estúdios da Rádio Fiscar. E esse programa especial sobre o Festival Varadouro também mantém aí, né, a nossa responsabilidade, a nossa saga, a nossa missão de trazer para vocês bootlegs históricos e fresquinhos dos festivais de música que estamos aí visitando, cobrindo e transmitindo. É, nesses eventos a gente sempre está fazendo parceria, né, para fazer a transmissão, tanto na Web Rádio Fora do Eixo, na Web Rádio Abrafim e outras parcerias que surgem. E, lógico, junto a gente grava, produz um material que depois a gente extrai o sumo, assim, né, talvez a melhor parte dele, e traz um resumo aqui no Independência ou Marte. Então, 2 horas aí da, sei lá, pura sensibilidade da floresta amazônica ali. Varadouro esse ano foi realizado no Amazônia Rio, né, tipo um centro de eventos que é na beira da floresta amazônica mesmo. Teve bastante a ver com a identidade do visual, com a proposta, com tudo, né, a ideia do seringal astral que a gente vai sentir mesmo ao longo desse programa, através das entrevistas sonoras e, é claro, dos sons ao vivo das bandas, né. Exatamente, a programação que contemplou aí, né, com o máximo respeito às bandas da cena local de Rio Branco, a capital do Acre, mas também trouxe aí nomes de destaque, né, pessoas com trabalhos quentes, artistas com discos recém-lançados para compor a programação, e tudo isso você vai conferir nessas próximas 2 horas aqui no Independência ou Marte, especial Festival Varadouro. Bom, a gente vai fazer algumas intervenções no meio do programa, mas bem-vindos ao Festival Varadouro 2009. Boa viagem. Independência ou Marte? Quando a gente mudou o festival de lugar, o Varadouro, nessa quinta edição, o que norteava a gente era a ideia de que ele tinha que ser um festival da floresta. Portanto, ele devia ter um espaço que se adequasse mais ao conceito de Varadouro, né, de caminho no meio da floresta, de trajetória, de ligação, como diz o pessoal na floresta. Ninguém faz Varadouro para lugar nenhum. Varadouro é feito de um lugar de onde tem gente para outro lugar onde tem gente. As pessoas no Acre andam no meio da rua porque elas estão acostumadas a andar nos varadouros pelo meio deles. Algumas pessoas falam isso. E o nome dos palcos? Aliás, os palcos estão localizados num lugar que a gente chamou de Seringal Astral, homenageando uma ideia que era muito falada pelos artistas no final dos anos 70, no começo dos anos 80, principalmente quando começava o período onde se acirravam as lutas por posse de terra na floresta e, portanto, os artistas se mobilizavam junto aos seringueiros pela defesa das suas terras, não só das suas terras, pela permanência como sobrevivência, mas também da floresta em pé. E havia uma ideia de que havia um seringal astral, que era como se o Acre fosse uma grande aldeia sideral. Ah, então a viagem é a seguinte, velho, é que a gente agora entrou numa nova era de aquário. Então nós fizemos um projeto em 1986 chamado Seringal Astral. Então a gente estava mandando um alô para a rapaziada que ainda estava no outro plano lá, para quando tomasse um corpo e voltasse agora nessa era, quando tivesse 18 anos, a gente voltar a dar o toque para eles. Então 30 anos já deu tempo aí dessa rapaziada estar encarnada. Aí essa nova geração, a gente está voltando e dando esse toque aí. Com certeza a galera do outro lado está vindo para a gente transformar esse planeta aí. A gente tem um contexto, que são dois contextos. É o que a gente trabalha dentro dele. É o contexto imaginário e o contexto real. E um deles é o contexto etéreo, o contexto mais sensível que existe na massa do universo. Então o Seringal Astral está dentro desse outro plano. É toda uma outra organização, é todo um outro lance. Mas aí tem que ter olhos para ver, tem que ter sensibilidade para entrar. Então o lance é paz e amor do coração o tempo todo. Então qual é a viagem? A viagem é a gente chegar para a rapaziada e falar: meu irmão, chegou a hora de parar essa doideira, o mundo enlouqueceu, porra. a nossa demência chegou a níveis estratosféricos, pô. Então é isso que a gente tá tentando parar. Eu mesmo chamar a atenção para uma reflexão. Na verdade, o Seringal Astral é uma... Vamos colocar para ti, assim, é aquele ponto em que a gente está esperando exatamente os que sacanearam esse planeta aqui, os seringais materiais, esses seringais que a gente tem aí. E o Seringal Astral está lá, a gente está esperando toda essa gente lá para fazer o julgamento dessa rapaziada. Tá entendendo? Que lá é outra história, lá são outros valores. Não são esses psicovalores que a gente acredita aqui e cai nessa doideira que a gente cai. Quer dizer, lá nós temos outras coisas, temos outra forma de pensar, outra realidade. Então a vida é isso, velho. Se a gente não experimentar, se a gente não tentar ir à frente ou tentar mudar ou tentar novos caminhos, a gente nunca vai chegar a canto nenhum. Para chegar ao impossível, você tem que caminhar por caminhos impossíveis. E é isso que a gente tenta. Independência ou morte! Queremos agradecer o pessoal do Catraia pelo convite. É isso aí, meu irmão. No começo era tudo e nada. Não existia nada com tudo e nem existia tudo se não fosse o nada. Então, ficou aquela briga, ou tudo era tudo ou tudo era nada. No final, o nada se encheu de tudo, por isso ficou só tudo e mais nada. Pode crer, meu irmão. Bom, tô sentindo que a vibração tá boa. Vamos entrar numa com vocês aqui? Velho, eu quero paz. E tenho certeza que cada um de vocês, do íntimo, quer paz. Então eu quero paz e você quer paz. E pra gente acabar com a metade das mazelas do mundo, é colocar uma coisa bem simples. É bem simples, colocar em prática. O amor, meu irmão. Todo mundo ama. Todo mundo ama. Ama, todo mundo ama. Aí, Débora. Ama, ama, ama. Olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê. Vocês concordam mesmo? Velho, se você acredita na paz, você ama e você responde paz. Vamos lá, eu tenho certeza que você quer paz sim, eu quero paz sim, todos nós queremos paz. Então vamos lá, irmão. Ama! Paz! Ama! Paz! Então vamos lá, velho, é o seguinte. Aí o cara disse, não, porra, é só mais uma bandinha em cima do palco, cantando lá pra galera chamar, oh, ama paz, é aquela baboseira de sempre, mas não é não, velho. Eu só tô perguntando pra você, que é isso que nós temos que ter essa consciência do que nós queremos realmente, porque é assim que nós vamos transformar o mundo. Então, velho, eu vou dizer aí, e você responde, nem que seja em pensamento, velho, que eu acredito que você quer paz sim, vamos lá, vamos lá. ama! Ama! Pode crer, meu irmão! Todo mundo ama. É um oferecimento do Coletivo Catraia. A próxima é uma música nossa chamada Vem Ficar Pro Papai. Caiu no local certo, velho. É exatamente aqui onde tá, é que eu falo pros caras. Meu irmão, tem esse negócio de primeiro mundo, não. Primeiro mundo é isso aqui. Primeiro mundo é o que nasceu primeiro, é a natureza. E eu falo pros caras, porra, biotecnologia, tecnologia, não sei o quê. Meu irmão, nós temos uma tecnologia aqui que tá acima de qualquer coisa. Por exemplo, se a gente dominar a energia do puraqué que cria eletricidade com o corpo, aí não precisa mais de motor. Se a gente pegar a luz dos vagalumes, velho, a gente clareia tudo sem precisar de luz. A gente, de repente, a terra está crescendo, a gente tem que diminuir as pessoas para comer menos. Vai aprender com a borboleta, a lagarta que se transforma em borboleta. Basta diminuir o tamanho do corpo, aí a gente vai comer menos, ocupar menos espaço. Então, outra coisa, não precisa de telefone, usa telepatia. Não precisa de carro, usa levitação. Então é esse o lance, não precisa de televisão, é clara evidência, tá entendendo, velho? Nós somos fantástico, você é Deus, eu sou Deus, nós somos Deus. É isso que a gente tem que descobrir. E aqui dentro da natureza, a gente recebe essas vibrações e fica mais sensível a essas mensagens. Agora, vamos valorizar nossa farinha de Cruzeiro do Sul, nosso peixe, nosso mandinho. É, piranambuzinho, meu amigo, um caldinho da melhor qualidade. Pra quem não conhece, experimente. Com farinha de Cruzeiro do Sul, né, não, Jair Júnior? Vamos fugir, meu cara! Thank you. Ai meu Deus, que tanta água. Não é de alambique, não. É a água da judia. Encobriu meu barracão. Ai, que saudade do Jucá. Fiquei pegado na estação. E me responda uma coisa. Seja sincero, meu irmão. Que na voz peluda da judia água invade todo o chão. Até o Saci Pererê quis saber de lá, mas não. Foi embora pro astral. Aqui sofreu decepção. Entrou no mercado negro. Encontrou lá um tal baião. Uma mistura muito louca. É feitiço, meu irmão. Olha o Saci Pererê, e a Matinta Pereira. Olha o Papinho ali, e a Matinta Pereira. Olha o Saci Pereira, e a Matinta Pereira. Olha o Saci Pereira, e a Matinta Pereira. Sofreu decepção. Entrou no mercado negro. Encontrou lá um tal baião. Uma mistura muito louca. É feitiço, meu irmão. Ele tá assim, pererê. E a Matinta Pereira. Olha uma piguaria. E a Matinta Pereira. Ele tá assim, pererê. E a Matinta Pereira. Olha uma piguaria. Varadouro, se assim nos permitirmos. Gente, muito obrigado. Independência, Independência ou morte. Bem, a banda existe faz 8 anos, cara. E a gente sempre quis passar algo pro público. E esse lance de passar algo pro público fez eu fazer teatro, ler poesia, essas coisas todas. Porque a gente queria ser uma banda que interagisse com o público, que ficasse algo diferente no público. Que o público não chegasse numa apresentação da gente e só dançasse, balançasse a cabeça. Que é uma crítica que eu faço ao rock and roll, né? Eu acho que a música é mais do que isso, né? Então, sem pretensão nenhuma também, né? Eu faço as coisas, a gente faz as coisas. O próprio nome da banda, o próprio nome do disco, não tem pretensão nenhuma de dizer algo. Mas eu fico feliz quando alguém sente algo com a nossa música, com o nosso show e tal. Acho massa. A gente é uma banda assim que não tem muitos recursos e muitas pessoas largaram a banda pra trabalhar, pra fazer outras coisas, sei lá. E a gente... Nosso lance com o coletivo faz mais ou menos 2 anos, eu acho. Bem no começo do coletivo a gente acreditou na ideia dos caras, a gente trocou a ideia com os caras, a gente acredita no coletivo, eu acho que essa é a ideia mesmo. E o coletivo Catraia tá, faz, eu acho que faz de tudo mesmo para passar uma sinceridade, passar algo artístico para as pessoas, não só da música, mas de todas as artes, né? Tudo que se liga ao Catraia é muito artístico, muito sincero. Então eu acredito nesse sonho pra caramba, então é mais ou menos isso. Bem, a verdade vos pertence, eu tô saindo fora. Essa é a nossa verdade absoluta, incontestável. E fui eu que fiz. A próxima canção, talvez você já conheça por nome, e chama-se Concreto. Da vida, cimento e tédio como formas definidas. Cimento e tédio como formas definidas. Aviões disputam seus lugares no saudoso céu cinza. Casas, buracos são ninhos de ratos. E o amor é de concreto. Minha parede é invisível. Mais uma vez, parabenizar a todos por ter trazido aqui pro meio da floresta o festival, o pessoal do Coletivo Catraia. Brilhante essa ideia. Lindas imagens com as árvores de fundo aqui. Sem muita conversa, com vocês, Cappuccino Jack! Jack. mais olhos, siga o meu caminho, veja em meus olhos seu. Mesmo pedras no caminho e ruas sem final. Estou completamente perdido agora. Apertam a mente, estou preso e não consigo voltar. Ruídos afetam os ouvidos, tão forte não querem parar. Lembranças afetam a mente, estou preso e não consigo voltar. E aí, palco Bom Destino, porque é no Bom Destino, foi no Bom Destino, Seringal do Joaquim Vitor, onde se fizeram as tramas da Revolução Acreana, onde os primeiros revolucionários se encontraram, chegaram inclusive a fazer reuniões com o próprio Plácido de Castro, discutindo as melhores formas de tomar o Acre para o Brasil, enfim, os rumos da Revolução Acreana. Palco Seringal Cachoeira é uma homenagem ao Seringal Cachoeira, um espaço onde teve um empate histórico, e é onde está até hoje vivendo boa parte da família do Chico Mendes. Era como se fosse o encontro dos antigos revolucionários e dos novos revolucionários que movimentaram, ou que movimentam ainda, ou enfim, são como indicam ainda pensamentos e ideias que eu acho que de alguma maneira norteiam e enfim, fortalecem. Será que a gente pode dizer que tem uma identidade aqui? Independência! Ou morte! mas eu tenho a tua estrela. Me veste a tua pele. E como eu vou dizer alguma começa a entender. É muito longe o Acre. É muito longe. A gente tá muito distante do resto do país. E isso nos obriga a ser muito cosmopolita, ter que correr atrás de uma possibilidade de informação que a gente não tem com tanta tranquilidade. Eu sempre digo que a gente aqui no Acre é muito verborrágico. Como a gente tá muito longe, a gente sempre precisou falar muito, né? Se justificar muito. Ou falar muitas coisas, ou dizer muito, por necessidade até de afirmação. É essa brincadeira que às vezes gera a comunidade no Orkut: o Acre existe, não, o Acre não existe, o Acre é um sonho, enfim. Essas muitas coisas, elas permeiam também a vida dos acreanos e fazem pensar nisso. E se reflete também na área cultural e também na área musical. As pessoas continuam produzindo e querendo mostrar seu trabalho. Quando a curadoria se juntou esse ano, a ideia era: estamos indo para um lugar mais floresta, vamos para um lugar que tem mais cara de mato, de Amazônia, de festival na floresta. Como a gente faz esse casamento com aquilo que pode ser mais contemporâneo ou mais atual do que é produzido na música do nosso país, nessa cena? E como isso pode fazer um casamento fundamental, né? Independência! Ou morte! Boa noite! Tô em casa! É muito bom! Tô em casa, tô em casa, tô em casa! Uhum. Gente, é um prazer ter vocês aqui. Na verdade, assim, quando começou no primeiro dia de Varador, que foi na sexta-feira, quando eu vi todo o público pulando, assim, eu achei que... Eu quase não acreditei, porque geralmente isso acontece no último dia, com as atrações mais assim, mas mentira. Dessa vez foi desde o começo. Eu agradeço vocês por isso. Foi lindo. Essa semana também foi legal porque teve o congresso Fora do Eixo. O Acre foi o anfitrião desse congresso que é, assim, definitivo para a cena da música independente. É onde tudo se articula, onde tudo se organiza, onde tudo brota. Então, esse varador é especial. Vamos lá. Cai entre nós, música nova. Alguma angústia que me deixasse menos feliz. Não haveria motivo pra eu me preocupar. Alguma angústia que me deixasse menos feliz. Agora motivo não falta por ter tido a decisão. Sorrir que me deixasse menos feliz. E agora motivo não falta por ter tido a decisão. Um feito quase perfeito, mas uma declaração. E é por essas horas que essas ondas são pra te alegrar. Te ver, te ver feliz me faz, sorrir me faz. Independência ou morte! Tá em casa, no palco de um festival que há 5 anos atrás era só um sonho. Muito obrigado por fazerem parte da nossa realidade. Yay! De volta à Independência ou Marte, hoje programa 116, especialíssimo sobre o Festival Varadouro, né? O 5º Festival Varadouro, que aconteceu lá em Rio Branco, no Acre. Bom, essa primeira parte grande do programa foi aí dedicado à música do Acre, né? Bandas de Rio Branco e da região ali. Grande parte delas fazem parte também do Coletivo Catraia, muitos envolvidos com a organização e com outras partes aí, com outras etapas de toda essa história que foi realizada por lá. É legal, a gente não vai se delongar muito aqui nos nomes das bandas e das músicas, né? Tudo isso estará disponível no independenciaomarte.blogspot.com. A gente só ressalta aqui a participação da Carla, né? Aquela voz feminina que esteve aí em diversas sonoras neste bloco. Carla Martins, né? Uma das produtoras do Festival Varadouro. É, aproveitando para agradecer muito, né? Ela, a Carlota e toda a equipe do Varadouro, a equipe do Catraia, todo o coletivo e tal, pela receptividade, né? A gente já agradeceu no outro programa, mas acho que é uma conexão intensa que deve crescer, que deve, sei lá, se perpetuar cada vez mais. E, sei lá, a nossa primeira vez em Rio Branco foi uma experiência incrível, muito por causa deles, né? Por causa dessa proximidade, essa relação sincera mesmo, né? É isso aí. Bom, que nem a gente contextualizou aí no começo do programa, a gente fez um bloco aí bem definido com as bandas acrianas e vamos agora aí partir para um bloco que, né, vai deixar vocês sentirem aí como foi uma outra tendência musical trabalhada na programação do Festival Varadouro. É legal, né, que ao mesmo tempo que o mesmo espaço, ao mesmo tempo que as bandas de lá tinha alguns dos que são considerados principais nomes da música brasileira hoje em dia. Então a gente reuniu no bloco principalmente esses artistas que... uma ligação mais forte de curadoria mesmo, assim, né? De sacar o que aconteceu, o artista que lançou um disco novo, quem que tá, sei lá, com um trabalho diferenciado, inventivo e tal. E isso o Varadouro teve bem claro, assim, né? Teve alguns artistas que vão estar nesse próximo bloco que são parte mesmo de uma fatia, assim, da curadoria reservada para experimentação, para invenção mesmo. É isso aí, então continuem sintonizados, vamos para mais uma leva aí de bootlegs históricos gravados em Rio Branco, no Acre, na última edição do Festival Varadouro, e mais algumas entrevistas com os artistas contextualizando os seus trabalhos. Lembrando, vocês estão em Independência ou Marte, escute diferente. Dançando reggae. queria te ver sorrindo, talvez na canoa quebrada, dançando reggae numa barraca flutuante, massa rara de braços dados com a nativa oferecendo de canções, oferecendo de canções, oferecendo de canções bonitas. Ei, meu homem velho, fiquei meio. Uou, me queimei aqui, bicho. Cagada, cagada, não é o Hélio, né? Conversa, conversa. Uou. Muita energia. Viajei. Loucão, rock and roll, deixa a gente meio fora de si. Já ficou pra história. Mas é agora, como é que eu vou tocar tudo molhado assim, ó, as guitarrinhas? Vamos fazer. Cagada, bicho. E uma toalha, bro. Uma toalha, bicho. Oi. Peraí. Mal, foi mal. Um monte de clímax. Passou. Gente, foi mal. Que loucura, hein? Foi mal aí, não, é que, cara, rola uma parada comigo que é meio bizonha, assim, eu vou ter que compartilhar com vocês pra não ficar me sentindo muito ridículo. Mas é porque, eu não sei, acontece uma coisa comigo, ixi, Maria, vai ser papo, é foda, né? Se abrindo assim pro público, eu fico assustado. Não, quando acontece algumas coisas eu fico assustado, aí eu acho que eu dou uma pirada, assim. Comecei a sentir muita dor, achei que ia... E queimou um pouco aqui minha mão naquela hora, viajei. Foi mal, vai atrasar o festival por causa disso. Tá vivo, tá bom. Gente. Apenas como demonstração, só ritmo. E dos originais, hein? Saio fora, pensamento da dormente. Vida inteira pela frente, câmbio, quadra, marcha, freio, óleozinho na corrente. De camisa amarelinha, com a magrelinha invocada. Cisco no olho, olha a brincadeira, guidão todo, roda amassada. Vou de qualquer maneira, eu assumo risco e despisto com meu riso. Na maciota, na boa, não vou ficar matando touca, que a maldade corre solta. Chinelo na maior categoria, vingando nas ladeiras, se ajeitando com o dia. E me esparramo pelos buracos e sóias. Piso, sinto mel na mente, sangro doce da vida nas sementes. Linda e leve, vou levando com a cabeça fria e o pé quente. E o coração bombando, bombando, bombando, bombando, bombando. Vendendo as ideias, ah, põe sebo nas candelas. É viver na maquela. Tava Sandy sem perder o tom. Cantou, dançou, ganhou no auge. Naturalmente, namoradinha do Brasil. A vida insiste em dizer: estou triste. Sua mãe diz: não estranha, essa menina é cheia de manha. Tomás, nem sabe porquê. O sonho da família dentro da TV. Batom na boca, sangue no quadril. Supostamente namoradinha no Brasil. E dançou sem perceber o que o corpo fazia. Sem compreender. Olímpia! Vivo Acre no forato! Nina Acre! Saudações, terráqueos! Nós somos o Trilobite! Viemos abduzir a floresta pela primeira vez! Valeu, Catanha! Valeu, Circuito Fora do Eixo! Curupira! Lobisomem! Saci Pererê! Olha o que eu achei! Oh. É um Trilobite do período paleozoico. Deve ter uns 300 milhões de anos. 300 milhões de anos. Eu queria convidar um abduzido de Cuiabá, Caiapi. Tu te adora, Pedro! Caiapi! Macaco Bong! Olhem agora o retorno da cidade. Independência ou morte! Oh, acabou ficando essa coisa que o nosso som é urbano, é do concreto, mas eu acho que a gente tem uma no fundo, a coisa veio de uma coisa muito mais cósmica, muito mais universal, muito mais do ser humano, muito mais orgânica, e por isso que tem essa sintonia com tocar num bosque, no meio, assim, amazônico, né, e... Eu acho que tá meio que se dissipando um pouco essa coisa de que nós somos assim, falamos só do concreto e da loucura de uma cidade, de uma sociedade louca. A gente tá tentando ir mais além que isso. Pelo menos é como a gente tá tentando trabalhar. Inclusive é a maneira como a gente tá querendo fazer o próximo disco, mais dentro desse espírito. Muito obrigado. Valeu. Essa música se chama... Uou! Oh, Independência ou morte! Há 3 anos atrás, a gente começou a pensar que o festival não podia mais ser um festival de rock. E nem é. Não era possível a gente vivendo aqui nesse lugar e a gente falando de diversidade, fazer um festival que fosse apenas de rock, mas sim um festival de música de diversidade. E aí cabe a experimentação. A gente está vivendo isso todo tempo aqui na floresta, toda hora a gente está experimentando. A gente está no centro de um lugar onde o mundo inteiro fala que é a floresta amazônica, o lugar da maior riqueza de biodiversidade da Amazônia está aqui no Acre, aqui na Serra do Moa, 650 quilômetros daqui de Rio Branco, mas é aqui no Acre, enfim. E todo o tempo as pessoas estão dizendo, é lá, é de lá que vem os fármacos, é de lá que vem tantas coisas que podem modificar um pouco o cenário como um todo do mundo. E é lá que a gente precisa preservar também. Então, de alguma forma, isso é um casamento, né? E o Varadouro, de alguma maneira, reflete isso também. Queremos convidar uma pessoa com a gente no palco hoje, além do Caiapi. É o Alex Antunes. Onde está o Alex? Vem cá, amigo. Vamos colocar você na antena do rádio para a gente estar presente. E assim, junto com as pessoas aqui, nós estamos falando distante, através da rádio, através das imagens. Eu quero falar para Bujari. Adorei esse nome. Alô. Muito contente. Yeah. dirijo o automóvel. Dirijo seus tormentos. Minha lógica pedestre. Você é seu atropelamento. Independência ou Marte de volta aqui, né? Em forma de locução, na verdade. Felipe Jovem aqui tentando se comunicar com vocês, apresentando esse universo aqui do Festival Varadouro, que a gente participou lá em Rio Branco, no Acre. Então a gente está escutando versões gravadas com extrema exclusividade aqui no programa Independência ou Marte. É isso aí, que nem a gente já contextualizou, a gente fez um primeiro bloco voltado aí às bandas acrianas que participaram no festival. E este foi o nosso recorte, né? O recorte do nosso olhar, dos nossos ouvidos para as bandas que estavam na programação, de forma aí a traçar um panorama das novidades e dos lançamentos da música brasileira. Sendo assim, a gente escutou, na ordem agora de trás para frente, Floresta Sonora, com participação de Bruno Caiapiro, Macaco Bong e Alex Antunes nos vocais. Versão histórica ali, né? Parece que o Alex Antunes já tinha participado do show do Floresta Sonora na Feira da Música, eles fizeram bem bolado ali. O Caiapi também tocou o show quase inteiro, né, no Floresta. Depois a gente ouviu o Guisado com uma faixa nova dele aí, ao que tudo indica, batizada de Uou. Uou. Ouvimos também Trilobit, Móveis Coloniais de Acaju, Curumim e Cidadão Instigado. Legal chamar a atenção que a gente escutou antes do Curumim foi um piripaque que ele teve no palco ali. Quase terminou em tragédia, assim, fez até brincadeira, que é quase aqueles vídeos mais incríveis do mundo, que uma simples brincadeira quase terminou no fim de uma vida no palco aí do Varadouro. O cara foi brincar com um balão de gás hélio, estourou, queimou o braço. Daí ele até explicou ali nessa peça que a gente colocou ali. Daí ele começou a ficar nervoso e desmaiou no palco. O pessoal achou que ele tava tomando choque até, mas no final deu tudo certo. Não precisou nem tentar chamar ambulância, nem precisou. Ele voltou e ainda tocou Magrela, que todo mundo tava pedindo ali, Magrela Fever, que a gente escutou. É isso aí, que é um hit local, né, devido à sua difusão na Rádio Aldeia FM, que foi inclusive uma parceira nossa aí nas gravações e transmissões do festival. É, né, a Aldeia FM é bem importante ressaltar, né, uma coisa que a gente não colocou aqui, mas é que a gente não falou antes, mas eles estavam transmitindo, né, o festival na íntegra, tanto que os apresentadores, né, o Arão Prado e a Kellen Mendes, são da Aldeia FM também, né, participam regularmente da emissora. E além disso, o Catraia e o Varador tinham um programa específico sobre o festival, né? Que tava indo ao ar todo sábado, depois teve um de cobertura também. Então legal essa parceria, né? E a gente também, na verdade, eu tive a oportunidade de ir lá na Aldeia FM e sacar de verdade a abertura que o pessoal tem, né? A vontade de trazer coisas novas, né? De fazer valer de verdade, né? Uma emissora pública, uma rádio democrática de verdade, assim, botando a voz de todo mundo no ar. Bom, é isso aí. Vamos, né, dar continuidade aqui, que ainda temos mais um bloco, mais um recorte aí desta última edição do Festival Varadouro, dando conta aí de um pouco de rock, um pouco de estrangeirismo musical, mais experimentações radiofônicas para vocês. Bom, acho que é legal dar uma contextualizada que o festival, né, assim como valorizou bastante os artistas da terra, valorizou bastante essa coisa do de certa forma meio vanguarda da música brasileira, buscou também o máximo de parcerias e pessoas novas, bandas que estão no começo, bandas que estão, sei lá, de certa forma botando a mão na massa, né, e fazendo acontecer. Acho que é legal ressaltar aqui o Devotos, né, que não é uma banda nova, tem 20 anos, né, aliás, estão lançando o disco 20 anos, mas eles estão começando a participar mais intensamente do circuito de festivais agora, assim, então foi um marco bem interessante o show do Devotos, eles que vão rodar vários outros festivais, aí o Calango, o Jambolada, o Goiânia Noise, mas acho que um dos primeiros que ele participou mesmo foi o Festival Varadouro, então é eles que a gente começa escutando aqui, depois vai rolar Plano Próximo aqui de São Carlos, Soda Acústica, que é lá de Porto Velho, o SPS 12 de Macapá, Lamente e Monstro, né, as bandas latino-americanas que é diretamente de Lima, no Peru, e da Argentina, né? Isso aí, representando também a programação internacional do Festival Varadouro. Mas vamos de som, daqui a pouco a gente volta para concluir essa edição histórica do programa Independência ou Marte, especial Festival Varadouro. Escute, diferente aí, ó. Mas Independência! Ou morte! No ano de 2004, quatro bandas acrianas se reuniram com quatro bandas de Porto Velho e deram origem ao embrião do que viria a ser o Festival Varadouro, que foi o Festival Guerrilha, que afinal de contas o Varadouro deixou de ser um festival acriano e passou a ser um festival da música independente brasileira. Vamos começar a festa, Kellen Mendes, com vocês, Salada Acústica! Pensar é ter no crânio uma larva. Então descarte essa ideia de que pensar é existir. Pensar é vício, o avesso da inocência, doença do sentido. Pessoa que pensa sem pensar sabe que pensar é ouvir-se. Ou morte! E daí surgiu, a gente fica muito feliz em ver que hoje as bandas já nascem com aquela coisa de, pô, eu queria tocar no Varadouro, pô, eu queria fazer música própria e tal. Isso é muito bacana, acho que isso fortalece. E o Varadouro não tem dono, cara. O Varadouro é da música criana, é da música brasileira, é da música argentina, que nem a banda que tá tocando aí agora. O Varadouro é da música, e acho que isso é muito feliz. Isso faz a gente muito feliz, e o Acre é um estado que adora receber, cara. O Acre é um estado que está sempre de braços abertos para todo mundo, para os produtores, para as outras bandas. A gente fica muito feliz de fazer essa festa anualmente aqui. É meio musical, é meio poético, isso deixa a gente feliz pra caramba. No meio do mato, então, é foda. E é isso, né? Acho que coletivo é isso, é você respeitar as individualidades de cada um e todo mundo seguir um caminho em prol dos objetivos que cada um tem, são distintos, seguir de forma unida. E a gente tá muito feliz com mais um Festival Voador, espero que você volte sempre, vamos curtir o som da Argentina aí. A próxima música, essa daí eu quero oferecer pra galera que veio representar nosso estado no congresso aí. Otto e Elô, que vieram participar. Yo, pode crer. E vieram representar o nosso coletivo lá de Macapá, beleza? Coletivo Palafita. E isso é fundamental para a cena independente. A próxima se chama Pé na Estrada. Cena, como son los músicos de Argentina, qué pasa así, cómo es la articulación y el trabajo de todos, ¿no? Es mucho más anárquico porque no hay apoyo oficial, no hay una estructura que contenga. Yo no sé bien todavía cómo están organizados ustedes, pero prometo investigar porque quedamos muy impresionados. Entonces, ver si se puede reproducir de esa manera. Pero ustedes tienen cosas que allá son muy difíciles de conseguir. Por ejemplo, el patrocinio de empresas grandes. Usted tiene la suerte de que el Estado, a través de Petrobras, empresa estatal, bueno, en Argentina es casi imposible. Sobre todo porque casi no quedan empresas estatales. Fueron todas privatizadas. Ustedes mantienen su petróleo y esos son recursos que se pueden volcar a la cultura. campeón del mundo. Puedo ser como un fugaz y muy, muy egoísta. Puedo ser liviano, terco, superficial. Puedo estar mirando siempre para el otro lado. Pero este sábado tengo el mejor plan del mundo. Independência ou morte! Está muito feliz de estar aqui no Rio Branco. A gente recorreu muitos quilômetros para chegar aqui. E a gente está muito contenta, não tenho mais o que dizer. Muita vibração aqui. O Brasil é uma referência cultural muito grande para todos os músicos do Peru. A gente gosta muito dos grupos brasileiros. Eu conheço muito a cultura brasileira, eu gosto muito. E é enriquecido muito a nossa música. E nossa música é peruana, mas é mundial. Porque tem nutrientes do Brasil também. Beijo pra Carlinha. Ah. Um recebimento de lo mais caluroso, não se pudo. Muito obrigado, rapaz. Saludos a la polícia. Compañero de celda. A floresta não é o problema, a floresta é a solução, porra! Arriba, Rio Branco! Tenemos que dar estrella bomba de las que nacen ratas de mar. Curiosa mutación de peligroso gente, fabricados por el peor animal. Y todo a su caminar. El hombre que todo se quiere acabar. Hoy el océano está molesto porque el humano lo trata mal. Lo contamina con sus desperdicios como si fuera un basural. Y luego se sorprende cuando Lola que se crece y se entrega toda la tierra sin compasión. Y luego se sorprende cuando Lola que se crece y se entrega toda la tierra sin compasión. Espíritu. gran océano vengador. Allá va el decapitador del gran océano vengador. ¡Oye, esto! Lamente, encerrando aqui as bootlegs, né, versões exclusivas gravadas diretamente de Rio Branco, no Acre, lá, quinto festival Varadouro, né, que a gente teve presente. E, mano, sensacional aí, programa só com versões exclusivas e muitas ideias boas, né, muitas entrevistas, muitas impressões e propagações de mensagens positivíssimas. É isso aí, foi um enorme prazer aí, né, neste momento de entre safras de viagens e circulação do projeto Independência ou Marte pelo Brasil, estar de volta aqui nos estúdios da Rádio UFSCar, e podemos dizer tranquilamente que na próxima semana também estaremos aqui, já que começa aí agora, né, na próxima quarta-feira. A partir do dia 7 de outubro, né, começa o terceiro contato, o Festival Multimídia de Cinema, TV, Rádio e Arte Eletrônica, Rádio, TV, Cinema e Arte Eletrônica. Então acompanhe as atividades, várias oficinas que ainda estão abertas, né, para quem está escutando ao vivo aqui segunda-feira. Procure aí então se inscrever, todas as atividades são gratuitas, desde as oficinas, os shows, os debates, os encontros que vão acontecer. Muita coisa mesmo, principalmente shows na praça também, né, que eu acho que acaba sendo um chamariz um pouco maior, né, principalmente por ser em praça pública, lá na Praça Coronel Salles, sábado e domingo, dias 11 e 12 de outubro, né? Exatamente, vale a pena aqui, né, aproveitar o espaço para divulgar o projeto Saia para Dançar, que vai movimentar aí as noites são carlenses de sábado e domingo, com as festas integradas e circulação livre em três casas da cidade por apenas R$ 4,00. As casas participantes são o Bar Galeria, o Estação 2919 ou 2919 e o Armazém Bar, que recebe no domingo, dia 11 do 10, a edição do contato do Independência ou Marte, a festa com as presenças de Kiko Dinucci e Lourdes da Luz. Legal que o Kiko Dinucci vem com... é um trio, né? Com bastante improviso, bastante experimentação, ligado a uma tradição aí afro-samba, mas apontando para um lance meio afrofuturista também. Ele vem acompanhado do Sérgio França e do Thiago Machado, e a Lourdes ainda vem com o DJ Makoto e o Rodrigo Brandão, né, que é parceiro no Marmelo Sound System aí. Bom, além disso, rola discotecagem radiofônica, sempre legal lembrar. Para quem tiver mais curiosidade sobre o projeto, sobre o Independência ou Marte, sobre as atividades que estão acontecendo, myspace.com/indieormars, né? Lá tem agenda, tem release, uns vídeos, e independenciaomarte.blogspot.com, que é onde você encontra tracklists, impressões, vivências, notícias e tudo mais. É isso aí, fazendo o serviço final aqui de divulgação do Festival Contato, não deixem de acessar www.contato.ufscar.br, e na semana que vem estaremos de volta em mais um programa histórico e especial com participação aí de bandas ao vivo aqui nos estúdios da Rádio UFSCar. É, lembrando quem está escutando o programa na reprise aqui na Rádio UFSCar, sábado, né, agora deve ser quase 5 horas da tarde, corre para a praça Coronel Salles. É isso aí. Semana que vem tem mais. Isso aí. Falou. Tchau.